Hoje eu vou contar três anedotas. A primeira. Anos 1930, na Bélgica. Um empreendedor e bibliógrafo chamado Paul Otellet rascunha uma grande rede de textos e números, classificado por especialistas, e chamada de Mundanium. Era sucessora de um outro projeto seu, de 15 milhões de cartões, chamado Repertório Bibliográfico Universal. Otellet escreve, aspas, tudo no universo e tudo do homem seria registrado à distância, tal como foi produzido. Desse jeito, uma imagem em movimento do mundo será estabelecida, um verdadeiro espelho de sua memória. À distância, todos serão aptos a ler o texto, alargado e limitado ao tema desejado, projetado em uma tela individual. Assim, todos, a partir de sua poltrona, poderão contemplar toda a criação, por inteiro ou em certas partes. Antes disso, uma das primeiras enciclopédias medievais era um manuscrito de 10 mil capítulos, criado no século XIII pelo monge dominicano Vincent de Beauvoir e chamada de Speculum Maius, ou o Grande Espelho, pois, entre aspas, a multitude de livros, o curto tempo e a memória escorregadia não permitem que todas as coisas escritas sejam igualmente retidas na mente. Segunda anedota. Anos 1970, Califórnia, Estados Unidos. Um grupo de cientistas da computação tinha sido convidado pela empresa Xerox a apresentar uma novíssima função para sistemas operacionais: a divisão da tela do computador em várias janelas. A pessoa que estava apresentando essa função muda de uma janela em que estava escrevendo códigos para outra que mostrava um e-mail recém-recebido. Rapidamente responde a mensagem e retorna à janela de programação. Entre aplausos da plateia, uma das pessoas cientistas se pergunta: por que diabos você gostaria de ser interrompido e distraído por um e-mail enquanto está programando? Terceira anedota. Anos 2010, de novo nos Estados Unidos. Acontece mais um massacre em uma escola, dessa vez em Newtown. O pesquisador Michael Sacasas reflete, entre aspas, eu primeiro ouvi do tiroteio quando entrei no Twitter na intenção de postar algum comentário frívolo, o que, claro, eu não fiz. Porém, senti então a necessidade de postar algo, algo apropriado, algo com gravidade suficiente. Mas então me perguntei por quê? Por que eu deveria sentir a necessidade de postar algo? A que fim? Para que outros possam notar que eu respondi à tragédia com a perfeita medida entre graça e seriedade? Ou para presunçosamente repreender outros, implicitamente, claro, sobre suas próprias falhas em responder como eu considero apropriado? Quando nos tornamos acostumados a viver e pensar em público, o valor da ação não vista e de pensamentos não compartilhados é eclipsado. Eu deveria permanecer silencioso, uma parte de nós reconhece, mas em resposta, uma voz menos cautelosa dentro de nós se pergunta: mas como alguém saberá que estou sendo silencioso? Talvez uma hashtag silencioso? Esses três causos acompanham o funcionamento da estrutura cognitiva e do modelo de negócios que, de modo geral, opera na internet e no qual nós, internautas, nos inserimos. Pressupõe um espelhamento total de nossa realidade, com o primeiro caso, promete a conveniência a nossos egos e eficiência aos nossos processos, pelo segundo caso, e nos pressiona com a carga do chamado excesso de informação, também metaforizado como avalanche, enchente, gula, obesidade, afogamento e fatiga, com o terceiro caso. São pressupostos, promessas, pressões. Nós vivemos o ápice de admiração e ansiedade que nos toma desde a primeira grande transição tecnológica do intelecto. Essa história das tecnologias da informação merece uma jornada por si só. Mas a grande questão que merece ser destacada aqui é que tecnologias não são boas, e nem ruins. A questão é que elas não são neutras. Nenhuma tecnologia é neutra. O autor Neil Postman escreve que, entre aspas, imbuída em toda ferramenta está um viés ideológico, uma predisposição de construir o mundo como um modo e não outro, de dar valor a uma coisa e não outra, de amplificar um sentido ou habilidade ou atitude mais alto que outra. Novas tecnologias alteram a estrutura dos nossos interesses, as coisas sobre as quais pensamos. Elas alteram o caráter dos nossos símbolos, as coisas com que pensamos. E alteram a natureza da comunidade, a arena em que pensamentos se desenvolvem. Além de não neutras, tecnologias também são sedutoras, principalmente quando se encontram com as nossas vulnerabilidades e a realização dos nossos desejos. Nós nos viciamos não na tecnologia, mas nos hábitos que a tecnologia nos permite praticar. Nós nos tornamos habituadas a termos nossas vulnerabilidades respondidas, ainda que potencialmente deixadas de lado ao preço da mediação e da dependência, e também nossos desejos realizados, mas possivelmente só na superfície escavados. E esse hábito nós internalizamos e invisibilizamos, como uma segunda natureza, sedutora. Essa segunda natureza, que além de ser sedutora, também é hegemônica. Aquilo que aparece em alguma cultura como um desenvolvimento tecnológico natural em um momento determinado, e assim explica o pesquisador Edilson Caselotto, é apenas uma de todas as possibilidades. E essa se tornou efetiva porque se baseia num conjunto de ideias e valores construídos pela hegemonia. A hegemonia é a capacidade de uma classe social específica fazer valer como universal os seus interesses particulares, tanto na realidade material quanto nas construções institucionais e nas relações sociais. Ou seja, a técnica que é considerada viável e padrão em uma sociedade é aquela que se conforma às relações de poder existentes, a que corporifica aspectos da hegemonia do grupo social dominante. Nessa leitura, para o estudioso Langdon Winner, existe um, entre aspas, processo social em andamento no qual o conhecimento científico, a invenção tecnológica e o lucro das empresas se reforçam mutuamente em padrões profundamente consolidados, padrões que carregam o selo inconfundível do poder político e econômico. E convenhamos, não tem como negar o poder político e econômico que acontece na internet hoje em dia. Isso nem sempre foi assim. A internet nasceu não apenas como não comercial, mas, na verdade, muito anticomercial. Os computadores eram considerados por muitas pessoas, principalmente as do movimento da utopia cibernética, nos anos 1960 e 70, como precursores de igualitarismo e cooperação, e não de competição e lucros. Isso mudou quando o governo dos Estados Unidos fechou o que era a avó da internet e entregou o gerenciamento para provedores de serviços comerciais. Tudo virou negócio. E essa segunda parte da internet corre até os dias de hoje, com o mercado especulativo do Vale do Silício fomentando a chamada economia do ganhador leva tudo, com grandes monopólios, que a gente bem conhece: o Google e os seus filhos YouTube, Android, Gmail, Chrome, Waze, empresas de inteligência artificial, de produção de robôs militares e de casas inteligentes, e o Facebook, com o seu Instagram, WhatsApp e também empresas de inteligência artificial. E além da Google e do Facebook, a Amazon, a Microsoft, a Apple e outros monopólios de nicho, como Uber ou Airbnb. Entre aspas, no quarto de século desde a invenção do WWW, a internet fez um círculo completo, desde banir todas as formas de comércio, para transformar absolutamente tudo, especialmente a nossa privacidade, em atividades lucrativas, como escreve o autor Andrew King. E o que está na mão de poucas empresas não é apenas o capital financeiro, mas o seu melhor complemento, a nossa atenção. Uma das mais recentes atualizações do capitalismo é estar centrado em uma chamada economia atencional. A Google e Facebook são, entre aspas, de graça, porque monetizam em cima do que nós estamos nos dedicando no momento. E como escreve o coletivo Kramath Inc., se a atenção é a moeda da mídia, ganhá-la é uma forma de levar as pessoas a comprarem, literal e figurativamente, toda uma estrutura de poder. O nome que Odilson Caselotto dá a esse modo de valorizar uma única lógica é monocultura informática. O âmbito original da informática era a eficiência, no caso de guerra industrial. Então, a microinformática trouxe o computador para dentro de casa e do comércio. E aí, a interface gráfica facilitou o seu uso e aproximou do entretenimento. E finalmente, houve a fusão entre informática e comunicação. Com tudo isso, o critério original da eficiência entrou para o mundo vivido como um valor sedutor, instrumental, hegemônico, universal. A implicação é o uso do computador e de toda a sua lógica para além da esfera original do complexo militar produtivo, a ser, entre aspas, considerada útil e desejável para um crescente número de atividades humanas, em qualquer contexto, e sem levar em consideração tradições, saberes e práticas culturais anteriores, empurrando para a periferia do social as práticas e os comportamentos que não são compatíveis com essa lógica, juntamente com os atores e grupos sociais que não conseguiram se adaptar. Todos esses imperativos, atores, lógicas, fluxos e impactos se enredam em um tabuleiro no qual jogamos sem entender direito as regras, sob um xeque-mate que já começou. Eu imagino que, depois desse jorro de informações, seja ainda mais desafiador se concentrar na sua respiração e realizar a prática da meditação. Mas vamos tentar. Passe o que passar pela sua mente, apenas se mantenha presente e deixe emergir o que for emergir na sua consciência. Apenas observe. Para isso, sente-se confortavelmente. Mantenha a coluna ereta. Feche os olhos. E respire profundamente. Você está presente. Vamos nos metaconectar.